pela excelência e confiança em projetos entregues. Visite nosso site e conheça mais souzaaraújo.com.br. Construtora Souza Araújo, a melhor escolha para seu primeiro imóvel. E é nós, com nossa garra, fé, família e suor, fazendo o seu futuro melhor, do nosso jeito, Anderson Prefeito. E é nós, com nossa garra, fé, família e suor, fazendo o seu futuro melhor, do nosso jeito, Anderson Prefeito. Coligação Sul José do Jeito Certo. Vem que tem um momento pra você refletir. O padre Juarez de Castro falando com você. Uma mensagem de fé e esperança. Todo dia às 5 para as 6 da manhã. Aqui na Nativa. Vamos de volta. Horas e 23 minutos de volta também no YouTube Rede Nativa Oficial, para que você acompanhe o grupo também com imagens. Veja nossas caras no YouTube ao vivo e a cores. Vai lá, Rede Nativa Oficial, canal da Nativa no YouTube, vai no ao vivo, vai dar de cara com a gente. E vai ver agora o Galinha nos contar a sua notícia, certo, Galinha? É bom falar do. Teve, a gente, só para contar que a gente tá com outro relógio, porque teve pronunciamento hoje, então a gente tocou mais música, então só isso. A polícia está investigando a agência de turismo Go Travel. Também conhecida como Gugaji. Por que Gugaji? Não sei. Também não sei. Muito bem. É, por enganar clientes e não cumprir Gugaji. Gugaji? Por enganar clientes e não cumprir pacotes de viagem contratados. A investigação começou no início de junho. E a proprietária Márcia Rubio Coronado deixou de responder os contatos das pessoas que tinham fechado o pacote com ela. Muitos clientes tiveram que cancelar viagens porque Márcia não tinha enviado nada sobre as suas reservas. Porra, nada? Nada. O advogado da empresária disse que ela está com problemas de saúde. Problema de saúde, ela vai ficar sendo resolvido. Agora vai estar mesmo. Pois é. Você tem uma ideia, no site Reclame Aqui há mais de 10 publicações de clientes da agência insatisfeito mencionando o sumiço da empresária. 60 boletins de ocorrência já foram feitos na maioria de pessoas residentes do Tatuapé em São Paulo. 60 lesados já, né? Essa Go Travel tá com problema. É, digamos que tá com um probleminha meio sério aí pra resolver, né? A Go Travel da agência funcionava em uma sala alugada dentro de uma clínica de estética. Também localizada. Gente, agora. Barato sai caro. Vamos lá. É o barato sai caro. Como é que você me compra um pacote de viagem? Alguns até internacionais aqui. Nossa. E você não checa a agência? Gente, não. É o mínimo, né? O barato sai caro nesses casos, gente. Tem que checar. Se emociona, a agência, sai procura comprando. Uma agência. Ah, mas ele me fez um pretinho. Pois é, um precinho por nada. Teve gente que tá fora do país por causa dessa agência aqui que não conseguia voltar. Pô. Gente, se você vai, por exemplo, você vai fazer uma viagem, vai de São Paulo pro Rio de Janeiro, chega lá e dá um probleminha. Quando você chega no Rio de Janeiro, pô, você está a 4 horas de São Paulo, 6 horas de ônibus. Se você compra um pacote desse e você pega a passagem e vai para Las Vegas, você está sem saber o idioma, a não ser que você fale inglês, e distante do seu país. Como é que você vai resolver um problema de hotel? Não, como é que você resolve? Então, para você fazer uma viagem, procura uma agência conhecida, claro. Peça referência. Tudo é por indicação. Por indicação, principalmente. Peça referência, vai lá no Reclame Aqui. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Gente, você está falando da tua felicidade, da tua tranquilidade. Muito barato, vai acabar saindo caro. Isso vale para tudo, inclusive para viagem. Não existe almoço grátis. Nativa entrou no grupo, Nativa.